Take a base. Don't get me started on the single day. I see story that makes your eyes hey. E tudo aquilo que sonhar está realizado. Sou o homem mais feliz e mais apaixonado. Eu sou a bola da vez. O som do café. E quem vai duvidar se é amor? Porque o sol em meu rosto brilhou. Por onde quer que eu vá, no céu, na terra, no mar, por revelar esse amor. Tô nem aí pra quem vai duvidar. O que importa é te amar e te amar. Por onde quer que eu vá, no céu, na terra, no mar, eu vou revelar esse amor. Seu amor é tudo, é mais que sagrado. Tão apaixonado, me deixa fora de mim. Seu amor é tudo, é forte, é desejo. Provoca meus beijos, me deixa assim, louco por você. Tanto tempo esperando por esse momento. Acho que chego mesmo, meus dias de tudo aquilo que sonhar está realizado. Sou o homem mais feliz e mais apaixonado. Eu sou a bola da vez. E quem vai duvidar sem amor? Porque o sol em meu rosto brilhou. Por onde quer que eu vá, no céu, na terra, no mar, vou revelar esse amor. Seu amor é tudo, é mais que sagrado. Tão apaixonado, me deixa fora de mim. Seu amor é tudo, é forte, é desejo. Provoca desejos, é me deixar assim. Seu amor é tudo.